Janer 631 no 4, reautorizado na Prodiduna para 3.000 pés, altímetro 1.015. 3.000 na Prodiduna, comente 3.000 na 4. Livre pouso na 1.0. Autorizado pouso na 1.0, gol no 648. Azul 4065, decolado ao Zuno 3, controle 19.8, boa viagem. Altímetro 1.0, 1.5. Ciente, Júlio. Boa tarde, Azul 4065, contato radar. Prossiga conforme autorizado o serviço de vigilância. Conforme autorizado, Azul Guardião 07, está livrando a CTR, mantenha-se em condições visuais, frequência livre, bom voo, Guardião 07. Lenta, 130 graus, 12 é nóis. E pouso 97, viu? Voo 648, solo aos 14, libera a direita agora 1219, o solo. Libera a direita, solo 219, gol no 648. Paulo Salvador, bom dia, boa tarde, é o gol no 648, livrou na Eco. 648, táxi Alfa Índia, portão, correção, Alfa e Juliette pro 03. Alfa, Juliette, portão 03, gol no 648. Azul 4032, informa o tráfego 12 horas 10 milhas, um Airbus 320, livrando 10 mil em descida rumo Nordeste. Reduz a velocidade, número 2 na aproximação Azul. Afirmativo Azul 4092, vai bater 2509 da descida então, até a próxima redução, e está com o tráfego na esquerda, ele está umas 11 milhas à nossa frente. Ok, Azul 4032. Do backtrack e táxi para o Fátio da Areia. Livre, quilo que é BXR. 6326 no localizador, a 4 milhas do externo. Ciente, completa a aproximação ILS, ordina 6326, torre 118, decimal 62. 2612, boa tarde. Torre Salvador, boa tarde, Oxaner, 6326 no localizador, a 3 milhas do externo, visual. Cliente 6326, continue na aproximação, ajuste a 1015, aguarde pista livre. O vento é 140 graus, 10 nós. Aguarde liberação para o pouso. Ok, ciente das condições, aguarda na pista livre, 6326. Grato. Janer 6213, Hermes Libra 140, chama centro com Recife em 125, decimal 1. Boa viagem. Xander 62, 13. Controle Salvador. Prossiga nossa escuta. 6213, chame centro Recife em 125, decimal 1. 251, boa tarde. Passou externo, baixante, checando 6326. Gente, o 6326, Oceané, livre pouso na 10, vento 130 graus, 10 nós. Livre pouso na 10, centro das condições 6326. Reautorizado para 2.000 pés direto Duna, livre ILS, pista 10, forme localizador, 6314. Para 2.000, formarei localizador, 6314. Para a Vera Cruz, decola da 17, curva direita, corredor Axé, transponder 0164, o controle 1198 e a torre 1186, o Oscar Oscar Bravo. Poderia repetir o pátio? 4 ou abata? Não, é 5, pátio 5. Então vai até pátio 5, chame a torre 1186 para acionamento e táxi. Confirme o POB. 02? Que faça um check do rádio, tá um pouco ruim a transmissão, ok? 25, decimal 1, boa viagem. Agora Recife em 251, azul 4065, boa. Ok, para 500 pés para Ondina, decola 17, direita no litoral, acione o transponder 0142, o controle 1198, torre 1186. Gente, Oscar Oscar Bravo, chame na Papá para o ingresso na 17. É, o POB. Chame a torre, Mongo. Paulo, a China é 6326, livrou na Papá. 6326. Ok, táxi Alfa e Juliette. Alfa e Juliette, portão 01. Alfa, Juliette, portão 01. Juliette Bravo Delta está solicitando táxi até a Baeté, é isso? Ok, agilizando, contorne o pátio 1, chame na Lima. Siga. O táxi livre via pista 17, chame a linha de frente. Afirmativa, já mantendo 210 nós, estou autorizado até 2.000 pés. Autorizado Duna em Duna interceptar o ILS, acho. Temo. 64. O POB? Chame a torre, bom voo, Zulu. Na Lima, chame próximo a... chame na Quebec, ok? Vai para a Quebec, vai lá. Ciente, passou o Zuno completo LS, torre 118, meia dúzia, boa tarde. Boa tarde, P3-4. Livre a decolagem da 17, o vento no 20 graus, 10 nós, informa o Airbus a 2 milhas do externo. Boa tarde, China 6314, LS, 2 milhas externas. Cliente, China 6314, continue na aproximação, aguarde autorização para o pouso. Temos um Cessna 172, decolando da 17, não interfere na sua aproximação, aguarde liberação para o pouso. Estimativo, guardando 6314. Poxa, né, 6314, tráfego já superado, tá livre o pouso no 10. O vento é 120 graus, 10 nós. Livre pouso no 10, 6314. Oscar, Oscar Bravo, decolado aos 24. Chame o controle agora, 119, decimal 8. Oscar Bravo! Estado 1-0-1-4, voo 1-3-9-6. É, 1-3 aí. 1-0-1-4. Abatango Oscar, Oscar Bravo. Acione código 0164, Vera Cruz, 1-10, em condições visuais, reporte através do farol da barra. Oscar, Oscar Bravo. Bravo, reporte para ela. Juliette, pronto, cópia. Tirou mil pés, Cairu. Quando o teste decola à direita, checa a chapregos. Acione 0160, controle 1198, torre 1186. Pés, altímetro 1014, direto posição duna, vigilância radar. 3192. Chame 118.6 para acionamento de táxi, Vitor Indigente. UB, confirme. Ok, chame a torre, vamos. Eu dou na voa no 396. O azul 4032 estabilizou, né, X-Bay? Azul 4032, autorizada aproximação final LS, torre 118, decimal 612. Azul 4032. 1862 agora, até logo, obrigado. Torre Salvador, boa tarde, é o Azul 4032. Gente, Azul 4032, continue na aproximação, tráfego já avistado. Airbus A320 da Oceané, tocando cabeceira no momento. Aguarde pista livre, o ajuste é 1015. Aguardando pista livre, o Azul 4032. O Hotel Lima também tem condições de alinhar e decolar de imediato. Ok, autorizado a alinhar e decolar, pista no 7, pro sul, vento no 20 graus, 10 nós. O Oxiné 6314, no solo aos 27, libera a direita, 1219, Olivar. Direita, 2963, 14. Paulo, tráfego, está pronto para o táxi? Gente, chama no ponto de espera da 17, o Vitor Índia Juliette. Até o portão 05 da minha escuta, 6314. Até o 5 da sua escuta, 6314. Chame pronto no ponto de espera da 17. O Hotel Lima Tango decolou aos 28, com controle agora 19-8. Ah, agora ele chamou 8, tá? O Azul 4032, livre pouso na 1-0, vento 1-0 graus, 1-0 nós. Livre pouso na 10, o Azul 4032. Vitor Índia Juliette, alinhar e manter a 1-7. Hotel Lima Tango, sentido da decolagem com destino a Undina, mantendo-se em condições visuais, reporte na final para pouso, Hotel Lima Tango. Confirmando a modificação do portão, é o 10 agora, ok? Aqui o portão 10, 63, 14. Gente, o Vitor Índia Juliette está livre, a decolagem da 17, o vento 1-0 graus, 1-0 nós. Afirmo, isso que ele zulou após alinhar e manter 1-7. Salvador, uma boa tarde, Altan 3155, centro da Quebec, para autorização. Confirme. Altan 3155, 380 para Guarulhos. Eu já tenho 340 autorizado, aceita ou aguarda a coordenação? Aceito. Ok, 340 Guarulhos, previsto que 50, decola da 1-0, curva à direita, subida da El, até Lida, após Lida direto à posição Bidev, acione transponder 5055, controle 119.8, então 3155. Autorizado 340 para Guarulhos, via previsto 50, decola da pista 10, na curva direita, da El, Lida Bidev, 5055 no transponder, 119.8 é o controle, 3155. Correto, chame para puxa acionar. Chamado. Solo Salvador, muito bom dia, muito boa tarde. É o Azul 4032, livrou na sua escuta. Boa tarde, Azul 4032, prossiga via Alfa e chame antes da Juliette. Via Alfa, chamará antes da Juliette, o 4032. O Papa Tango Whisky, Kilo Zulu, livre a decolagem da 1-7. O vento no 30 graus, 1-0 nós. Comprou de Salvador, boa tarde, agora 807, informação Quebec. 807, boa tarde, chegada bom, se desça para 4.000 pés, 1014 no ajuste, gol no 807. Desça para 4.000 pés, chegada bom, chegou no 807. Gente, Oscar, Oscar Bravo, mantendo-se visual, no atraso a reportar, prossiga em condições visuais, frequência livre. Whisky Kilo Zulu decolou aos 3-2 e para solicitar DCT Cairo, chame agora o controle 19-8 aqui. 19-8, seu voo. Sinal aqui no Hotel Limatango. Rede Hotel Limatango, bom pouso, frequência livre. Tá, sou Juliette. 4032, ingresso Juliette, portão 08. Juliette 08, 4038. Ingresse a zona 0162. É, se possível, solicita voar direto Cairo e o PEG. Zulu autorizado, visual 1 no meu pé, direto Cairo, acione o código 0162, aguarde o contato radar. Missão Zulu. Ok. Salvador, muito boa tarde. Esse é o Satanás 4707, com informação da LEC, SPN-0, para prosseguir a necessidade. Satanás 4710, controle direto ITAP, desça 5000 altímetro no 014. Satanás 4710. Direto ITAP, desce para 514, é o Satanás 4710. Matei 2500, Vitorino de Juliette. Gente, Vitorino de Juliette, direto Cairo Lourenço, fazendo-se visual na escuta, Vitorino de Juliette. A sua escuta, DCT, Cairo Lourenço. De voo ainda não, tá um pouco cedo, aí não tem um nível, posso dar saída quando eu souber o nível e a rota, o senhor tem aí? Ah, ok, então sendo assim, da é o Leda Sagaz, pra Belo Horizonte. Afirmativo, eu prefiro a subida da El até a posição Leda, após Leda eu vou direto Sagaz. E em Sagaz intercepta a 358. Ah, valeu, obrigado, viu? Pode ficar mais um pouco. Ok. Olá, boa tarde, boa nome, 649, autorização para ele, da Quebec. 2000, ali se chama localizador, então, 3192. Localizador, gol 1396, só. 1396, 2 milhas e meia do marcador externo, completa final ILS, torre em 1-8, decimal 612, gol 1396. 1862, gol 1396, chega. 649, cópia. 649, quanto Salvador Ilhéus, nível 240, conforme repetitivo. 1-0 decola, curva direita. Subida da El até Leda, pois Leda direto Ilhéus. Acione 5026, controle 1198. Torre 1-8, decimal 6. 240, Ilhéus, decola da 1-0. Curva direita, saída da El, Leda, depois direto Ilhéus. Responde 5026, 298, 198. Controle 1998, torre 1186. Chame pronto, fala, puxa acionar. Vai chamar. Gente, gol no 396. Avistado o tráfego, o ajuste no 0 no 4. Livre o pouso na 1-0. Vento no 20 graus, 1-0 nós. Livre pouso na 1-0, gol 3-9. Canal 4710, está presente direto do 1. Direto do 1 para o Pantanal 4710, obrigado. Meu Romeu Fox Lima, boa tarde, prossiga. 5-5, no 5 para o estacionamento. 3155 autorizado, chame para o táxi. Chama. 02-17, mantendo-se visual pela linha do litoral, repórter farol da barra. 09, confirme Romeu Fox Lima. 392 está estabilizado o localizador. 392, ciente completo LS, torre 118, 612. Boa tarde. Salvador, boa tarde. Boa tarde, aguarde. Pantanal 4710, desse mantém a 30 mil pés direto Duna. Pantanal 4710, desse mantém a 30 mil pés direto Duna. 3 mil pés, direto do Anal, Pantanal 4710. Força 2561 no controle, chegada a mar e desce e mantenha 050, acione identificação, vigilância. Força 2561. 050, identificou, 61. Boa noite, 07, reduz a 2109. 2109, gol 807. 2 para o pouso, aguarde. Pista livre, o ajuste é no 0 ou no 4. Papatango Whisky, Kilo Zulu, controle. Livrando a CTR, mantendo-se em condições visuais. E vamos ao tráfego do Papatango Vitor, Índia Juliette. 3 horas, 3 milhas, 2.500 pés na sua direita. Serviço radar encerrado, frequência livre. Zero desse mantém 2 mil pés direto do Duna, autorizado LS. 2 mil pés Duna, autorizado LS, o Pantanal 4710. Paulo, Paulo Igrá. 30 com 219, Igrá, pega o gol com 39. Um 92, livre pouso 910, o vento 1-40 graus, 09 nós. 409, livre pouso 1-0. Paulo, boa tarde, voo 1-396, Lito. Três nove meia, táxi Alfa, chame a sua Juliette. Alfa, camarada Juliette, gol no 396.